Homenzinhos, de Louisa May Alcott. Narrado por Leila Marques. Capítulo 1. O lar da tia Jo. Quero fazer o favor de me dizer se estou em Plumfield? Perguntou um garoto pobremente vestido, dirigindo-se a um cavalheiro que abria a porta de uma casa diante da qual se detivera a diligência. Sim, meu filho. Quem procuras e quem te mandou cá? O Sr. Lawrence, e traga aqui uma carta para a Sra. Barrer. Uma chuva miudinha primaveril caía sobre a relva verde e sobre as árvores coalhadas de casulos, e através dela Nathaniel Blake, assim se chamava o pequeno, pôde ver um edifício de grandes proporções, quadrado, de aspecto acolhedor, pórtico antigo, escada ampla e grandes janelas iluminadas. Anoitecia a pouco e pouco, e as luzes brilhavam, sem que houvesse a velá-las, persianas ou cortinas. Nathaniel viu, por isso, pequenas sombras que dançavam pelas paredes e ouviu um rumor alegre de vozes infantis, pensando com tristeza que deveria ser difícil que quisessem acolher, naquela casa magnífica, um hóspede pobre, mal vestido e sem lar como ele. Pelo menos hei de ver a senhora, disse, fazendo suar timidamente a aldrabava. Uma criada de cara cheia e corada veio abrir, sorridente, e pegou na carta que o rapazito lhe estendia em silêncio. Parecia acostumada a receber crianças estranhas e fez sentar o recém-chegado no vestíbulo, dizendo-lhe ao afastar-se: espera um momento. Não tardou que o pequeno se distraísse a contemplar, do recanto onde se encontrava, próximo da porta, o espetáculo que se deparava aos seus olhos. A casa estava, sem dúvida, cheia de garotos que, por estar a chover e ser quase noite, brincavam no interior. Viam-se por todos os lados, em cima e em baixo, no alto da escada e junto a ela, nos quartos e nos corredores. Em todas as portas havia grupos de crianças de várias idades, que brincavam alegremente. O cheirinho a maçãs cozidas e a torradas com manteiga enchia o ambiente. Aroma desesperante para um estômago com fome. No cimo da escada jogavam às quilhas. No primeiro patamar e no segundo, entretinham-se com outros jogos. Um pequeno lia sentado num degrau. Noutro, uma pequenita cantava a sua boneca. Dois cães e um gatinho juntavam-se às crianças e, finalmente, sem medo dos trambolhões nem dos rasgões, alguns diabretes escorregavam pelo corrimão. Pouco a pouco, atraído por aquele barulho, Nathaniel saiu do recanto onde se encontrava e, quando a um rapaz, ao escorregar pelo corrimão, caiu com força suficiente para partir qualquer cabeça que não estivesse habituada a 11 anos de trambolhões, correu instintivamente a prestar-lhe auxílio, julgando encontrá-lo meio morto. Todavia, o garoto limitou-se a fazer algumas caretas de contrariedade e, no mesmo instante, deixando-se ficar tranquilamente caído no chão, olhou para o intruso, exclamando: olá! Olá! Respondeu Nathaniel, sem que lhe ocorresse outra resposta. Vens para cá? Perguntou o rapazinho, sem se mexer de onde estava. Ainda não sei. Como te chamas? Nathaniel Blake. Eu chamo-me Tommy Banks. Queres dar uma volta e ver a casa? Perguntou, pondo-se de pé num salto e preparando-se para cumprir os deveres de hospitalidade. Prefiro esperar um bocadinho até saber se posso ficar ou não, murmurou Nathaniel, que cada vez sentia mais vontade de ficar.